Passarela 2203 para o táxi com 44 a bordo, alternando Salvador, 3 horas e 50 de autonomia. Cidade táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, ajuste 10.15, tem um bom voo, passarei do 2223. Juliette Alfa no ponto de espera 295-2223. Webjet 5826, após a passagem do Embraer da Passaredo, ingressa Juliette até o portão 09. Após Passaredo, vai ingressar Juliette até o 09, Webjet 5826. Oi, Salvador, bom dia, 6225, Xanen, após a espera do 04. Xanen, mantém o seu 10. Decolou 03, 098, Mongol. 098, obrigado, cara. Controle Salvador, gol 1435, decolado na sua escuta, bom dia. Bom dia, gol 1435, contato radar, curva direita na Brasileira, curva para o 240. Confirmar na Brasileira o 3, o 240. Confirmo. Salvador, bom dia, passarinho 203, ponto de espera da Flotério. Vou informar aqui a viatura Chão Verde. O Xené tem livre decolagem, uma centena com 10. Livre decolagem, Xené, 2, 2, 5. 312, Recife, 350, pronto, cópia. Copia. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, após iniciar a curva, primeira curva é à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.8, aciona 5442. Autorizado 350 para Recife, decolagem 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 119.8, 5442, eu chamei a 6312 e a aerovia Upper Whisky 58. Correto, 5442, portão 03, chama pronto, o Oxané 6312. Chama pronto, 6312. O Sierra Mike Fox está livre, uma centena com 8 nós. Mike Fox. Mike Fox prossegue com o controle 198, bom voo. 198, chamará, obrigado, até a volta. C2D5, decolou 06, controle 119, decimal 8. Controle 198, bom. Cadê Dael? Gente, 060 na Dael, é a Mike Fox. Oi, o 2 x 3 está no ponto de espera, 0. Isso. 5, decolou, curvando esquerda após 2 mil pés, para interceptar 350. 7, Viachana 6225, contato radar, ficou para 3225. Serra Mike Fox, confirme a pro ideal para descer. 48, Serra. 248, autorizado DCT e quando possível se aproximar de pouso. Obrigado, reportará. Estou no portão 10, está com a informação Lima para Brasília, pronto para cópia. Bom dia, Brasília, nível 380 aprovado. Informação em curso Lima, tá pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 380, via Opus 17, decolagem pistão no zero após iniciar a primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida gole, transição off-fito, frequência do controle 119.8, aciona 5446. 3304 está autorizado Brasília 380, perfil 17 aerovia, decolagem da 10 com curva direita, perfil da Gole Ofício 119.8, controle 5446 no transponder. Correto, portão 10, chama pronto, está 3304. 3304. Bom dia, esse é o 3859, estamos cientes da informação Lima, recaindo nível 340 com destino a Curitiba. Passarelo 2223. Passarelo 2223, bom dia, contato radar, saída Gole, suba para o 260. Na Gole, subindo ao 260. É, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Sagaz. A frequência do controle 119.8, aciona 5445. Ok, ficamos com o nível 340, decolando a cabeceira 10, com curva direita próxima da El, Leda, Sagaz. 198, controle de saída, 5445, transponde ao Dutan, 3859, descendo Curitiba. Cotejamento correto, portão 07, chama pronto, Dutan 3859. Chama, quando pronto, no 7, muito grato, Dutan 3859. Estou chamando o sal. Vitor Juliette, confirme o horário da notificação. Controle, possibilidade do 080 para o Serra Mike Fox? Autorizado, 080 Serra Mike Fox. Obrigado. Gente, aguarda a cópia, alfa Vitor Juliette. 4299, está na 612, na 8. Confirmando, Alfa Vitor Juliette aguarda a cópia no TACU 4. Confirma, tu pode examinar. Confirme. Não copiei a mensagem. O Alfa Vitor Juliette aguarda a cópia no TACU 4. 4299, solicita ataque, está na posição 8, gate 8. Ok, eu estava em contato com outra aeronave aqui, o 4299, agora está autorizado nos aeronaves de um ataque. Ah, tá ok, achei que estava falando comigo. Obrigado, está autorizado o táxi, então 4299. Chama pronto para o táxi, no 08. Sim, autorizado, puxando o táxi, 4299. 6225, chame Recife na frequência 1260 e alterna 1288. Centro 260, alterna 288. Obrigado, bom trabalho, 6225. Momento. Tango Alfa, Vitor Juliette, cópia. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, com sobrevoo, toque arremetido em Veracruz. Decolagem pista 1-7 após curva à direita, corredor Axé, 1-1000 pés. A frequência do controle 1-19.8, aciona 0-1-5-1. Controle Salvador, Guardião 01. Possível, Guardião 01. Pode configurar a missão, está no través do Pituaçu, 510 para retorno a Salvador. 7, Guardião 01, torre 1-1-8-95, tem um popô. 1-1-8-95, obrigado, bom dia, Guardião 01. Autorizado com a pista 6319. 6319, torre 1895, tem um popô. 295, obrigado. Pituaçu, 510, na meio do litoral, tá visual com campo para retorno a Salvador. Guardião, informe no travessio da torre, tem um tráfego da Oceaner, o Airbus 320, que vai passar o externo agora. Aguarde instruções para a proa direto do GRE. Aí tem patrulhamento, vai reportar no travessio da torre, Guardião 01. Torre, bom dia, Oceaner, 6319 no ILS. 6311 tem livre pouso, pista 10, 1-089. Pista 10, o 6311, 1-089 com 10 nós, é isso? 1-089. 4:36, eu tô no 6310, federal. 7, o azul 4299, autorizado táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-5, bom voo. Autorizado táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera 1095, obrigado, um bom dia pra vocês. Bom dia. The ground 05 221 request to start up on spot and NASA will call you for pushback. 05221 clear to start up, come back ready for pushback. Welcome at 221. Salvador, Itapuã, Guardião 01. Controle Salvador, bom dia, o 3602, vai passar ajuda? No 3602, aciona identificação, chegada à mar e desse mantém o 090, ajuste de altímetro 1015. Copiar, desce para o 90 na maré 3602. Alô, Chané 6302, está com 153 a bordo, autonomia 2:48, alterna Salvador para o táxi. Autorizado, autorizado táxi direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre, 118, décima 95, ajuste 10 no 5, bom voo, Oceané 63, 12. Bom dia, passe peça 295, 63, 12. Informe ingressando corredor Interlagos. Estou autorizado a voar direto à rotatória, Victor Indy Juliette. Direto rotatória, Júlia. Lucas. Fala. Braço, Saliba. Braço. Xeneno, solo 17, direita 1219. 219, 6319. Guardião, frequência livre, confirme. Chegou a tempo do resgate, confirme. Ativo, atravessa aí, ó. Da Juliette, 63 ou 9? Zero e pronto, cadê o Zanato? Está livre, 110 graus, 109. Iniciando com a 10, na verdade. Puxa, né? A linha mantém na sequência. Ali mantém o 6302. Prossiga aqui no Serra Lima. O Webjet 5811, autorizado Guarulhos, o nível 340, via Upper Whisky 50, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Bidev, frequência do controle 119.8, aciona 5455. Autorizado Guarulhos 340, primeira aerovia Upper Whisky 50, primeira curva à direita. Da El a saída, depois de Bidev, controle 119.8 e o transporte 5455. Correto, 5455, portão 09, chama pronto, Web 5811. Chamada pronto, 3231, we are go for taxi 50,000 boas, 4 hours 20, and alternate Salvador. Salvador, é o 3259 do 7 para pushback e acionamento. Gente, o 3259 aguarda para iniciar o push. Aguarda. 35221, taxi via Juliet and Alpha until hold point runway 10, Derek Al Salvador Tower 118.95, the Kilo Nate 1015. Taxi approach by my name front to Juliet Alpha until hold point 10, Derek Al Salvador 118.95, 5221. Alfa do Juliette, 6319. Prossegue em frente, via Índia até o portão 01, 6319. Índia 01, 6319. Salve, Salvador, muito bom dia, de Patacango, Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, morro, Romeu Pés. Afirmo. Autorizado Morro de São Paulo, mil pés, decolagem pistão no 7, após curva direita, corredor axé. O controle opera em 119.8, aciona 0124, Kilo Tango Romeu. Cliente, autorizado Salvador Morro de São Paulo, 1.000 pés, aciona 0124, no transcâmbio, controle 198, estou em 1895, protegeu o Kilo Tango Romeu. Qual o POB? Irá continuar para torre, então. Cliente 1895, 1015 no ajuste, tem um bom voo, Kilo Tango Romeu. 1895, obrigado, Romeu. 3304-990, puxa estacionamento. Portão 3859, no portão 07, autorizado, chama táxi. Chamar táxi para 3859-07. Portão 3304, autorizado no 10, chama pronto para o táxi. Autorizado para 3304, feito no 10. Veiculou aos 22198, bom. 398, bom dia, 392. Transformador, bom dia, Xané, M3 na 2, decolado, 1500 na saída Puca. Xané, M3, 1 na 2, bom dia, contato radar, suba para o 350. 350, 63, 1 na 2. O controle, Xané, é pra visual, bom, tá? Xané, de Serra Mike Fox, mantenha 080. Aqui de mantém agora, 080. Polo Tower, 2-3-5-2-2-1, hold 110, ready. 5-2-2-1, light up and wait. We are good to line up and wait, 5-2-2-1. 5-2-2-1, clear, line up and take off. 100 degrees, 100 knots. Line up and take off, 5-2-2-1. 2-0-0-5, está livre do ILS, informe no localizador. 2015, apontando localizador, está 3602. Portão 2. 3063, autorizado, último ataque. Vai chamar, obrigado. Chama agora 2, Salvador, frequência 1-1895, deu uma pouso. Tá voando pra toda a rotatória, visão confiada. Reporte final no 7, o Vitor Ainda Juliette, ajuste 1015, vento 110 com 109. Reportar final no 7, hoje. Tá, 3859, informa 177, 177 a bordo. Estamos com 4 e 10 de autonomia, alternando Campinas para táxi. 3859 autorizado, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10.5, bom voo. Com 1015, via Juliette Alfa, lá 1895, TAN 305, obrigado, bom trabalho. Mike Fox, confirme o seu ponto de modificação. Pode ser batida presente, senhor. A partir de agora pode se solicitar a mudança. Vai prosseguir em qual atitude? Nível 085. Mantém ainda o 080. Temos mais um tráfego no oposto, mantendo 090. Sua posição de 12 horas, 8 milhas. É um... 85, obrigado, bom trabalho. 3304. Lima, confirma o tipo de equipamento? Bravo, é uma linha. Gente, 29 Lima. Quilo Serra Lima, tráfego sentido oposto, 12 horas e 5 milhas, mantendo 080, é um Charlie 206. Salvador, departure 35221, good day. 5221, radar contact on the pastor, ground level 16. Brazil, flying heading Golly position. Unrestricted at your 160, sir. Salvador 888, atinge uma centena. 5221, climb restricted level 040, initial. Okay, we're maintaining the departure profile at 5221. Chegou no 888, desça e mantém o nível 050. 050, 888. O 4299 pode ter a condição de soldados abrir de Reitão Morgan? O TAN 3859, bom dia. Pista 10, alinhar e manter pista 10. Ali, mantém na 10, TAN 3859. 5 azul, 4299. O Xané 6312, chame Recife 12545 e alterna 12685. 2525-2685 para o 6312? Afirmo. Seu bom dia. Yeah. Sierra Mike Fox, tráfego já foi superado, livre ascensão para o 085, plano modificado é o 25. BR, Mike Fox. Caminho November Alfa, bom dia, voo local Salvador-Salvador, confirmando é corredor forte até 20 milhas. Sim, só um minuto para falar. Salvador, azul 4299. Consiga. Meu contato é 251 e o 3385 e não teve. Não conseguiu o contato. Feito na frequência 12600 e 12288. Obrigado, 260, 1288, 4299. Trip 5281, Vectron for space, turning left, heading 230. Left 230, 5221. Heading 230, clear, climb level 160, trip 5221. Certified to fly direct Serra Brava pro Quebec Limpa. Controle Quilo Serra Lima para descida. Quilo Serra Lima desce e mantém o 050. 050, Serra. Trip 5414 já foi liberado pelo controle de Ilhéus? Afirmo, autorizado em intenção de volta, Maria. Certo, vem na Prodimar e mantém o nível 130, trip 5414, aguarde e contato radar. Mari 130, aguarda radar, 5414. IHS 3602. 3602, torre 1895, tem um pouso. 1895, até daqui a pouco. Certo. 20 milhas de Salvador, 20 milhas do campo, decolagem pista 17, após iniciar a curva à esquerda, corredor forte mantém 1000 pés, 1 no 1000 pés. A frequência do controle 119.8, aciona 0136, Wind November Alpha. 259, tá pagando. Afirma. Gol 1138, pista para 2000 pés, está livre ILS, o ajuste 1015. Informação para o gol 1888, desci para 2000 pés, ajuste. 1015, informe no localizador, gol 1888. 1015, remontará 88. 15, confirmando é parte 4, não é isso? 1015, desce para 3000 pés, o Cruz Anima. Papai Romeu, Serra Mike Fox, mantém condições visuais 085, chame Recife na frequência 1.